nasce a noite, vem o sol ardente e bruto, morre a flor e nasce o fruto, no lugar de cada flor. Passa-se o tempo em que a vida é todo encanto, morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. E o cafezão em flor, quanta flor, meu cafezal. Ai, menina, meu amor, minha flor do cafezal. Ai, menina, meu amor, branca flor do cafezal. Noite é de garoa numa rede de tabua, balançando o rente ao chão. Sob a luz do candinheiro, o caboclo violeiro canta sua inspiração. Quando a noite é de garoa numa rede de tabua, balançando o rente ao chão. Sob a luz do candinheiro, o caboclo violeiro canta sua inspiração. Quem ouve o seresteiro, ai, ai, ai, tem vontade de perguntar se um ranchinho de coqueiro chega bem pra dois morar. Desabafo o peito, sinto até bater sem jeito o meu pobre coração. Porque a sua melodia é o Brasil em sinfonia, bem no meio do sertão. Quando desabafo o peito, sinto até bater sem jeito o meu pobre coração. Porque a sua melodia é o Brasil em sinfonia, bem no meio do sertão. E quem ouve o seresteiro, ai, ai, ai, tem vontade de perguntar. Eita, que moda boa danada, né, bicho? Bom demais. Gente, para todos vocês, uma boa tarde. Obrigado a todos pela audiência, pela companhia certa, hein? Olha, eu quero avisar você que esse programa tem nome do Remédio Tirador. Remédio Tirador, meu filho, é um remédio aliviante. É um remédio que vem para curar todas as suas dores do corpo. Você tem problema de menopausa, dor nas pernas, reumatismo, reumatose, dor no pescoço, dor de cabeça, de enxaqueca, meu filho. Você passa o tirador. O tirador passa a dor na hora. O tirador é fabricado pelo índio velho, pelo nego bom. Eita, tirador bom danado, viu, gente? Eita, para você que tá ligadinho, boa tarde a todos vocês. Vamos de música, que a gente tá aqui para tocar o que vocês gostam e a gente tá aqui para levar o melhor da música brega para você. Boa tarde! Você vive falando que o nosso amor já chegou ao fim. Pode falar até me humilhar, dizer tudo de mim. Vou lhe responder que amo você, que sou seu mesmo assim. Vou lhe responder que amo você, que sou seu mesmo assim. Você é adulta, não é mais criança, você é mulher. Pode ir embora, você é livre, faça o que quiser. Não vou mais ligar, não quero brigar nem me aborrecer. Só sei que lhe amo, vou sentir saudade longe de você. Paz e amor, paz e amor eu desejo a você. Pode ir embora, vem. Você vive falando pra todo mundo que eu sou ruim. Você vive falando que o nosso amor já chegou ao fim. Pode falar até me humilhar, dizer tudo de mim. Vou lhe responder que amo você, que sou seu mesmo assim. Vou lhe responder que amo você, que sou seu mesmo assim. Tá, galera, você curtiu o Genival Santo, Paz e Amor, que felicidade, são 3 horas e 7 minutos. Eita, que é um bregão, é sucesso, é alegria. Atenção, galera de Barra do Mendes, Queimado do Mendes, Abade, Moribeco, São Bento, ó, vem aí o Festival de Prêmios no quiosque do Açude, viu? Sexta-feira, às 6 horas da tarde. Uma bicicleta aro 29, uma bicicletinha de criança, 5 pacotes de cerveja e R$300 em dinheiro, hein? Vamos lá, minha gente, vamos até o quiosque do Açude. Esse bico será beneficente à construção da Capela da Santa Dulce dos Pobres. Eita, que é bom demais! Obrigado a todos vocês pela audiência! Todo mundo ligadinho! É só o bregão, são 3h10! Vamos de música, né, pai? Você pediu e a gente detona pra você. Vamos relembrar os velhos tempos pra você. Boa tarde! A beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim, que eu a quero só para mim. Placa de venda nesta casa, do contrário terei que abandoná-la. A mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar. De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada? Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada. Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar. Eu darei por qualquer preço, aqui eu não posso morar. Vou botar a placa de venda nesta casa, contrário, terei que abandoná-la. A mulher que eu amava foi embora, e nesta casa não consigo mais morar. De que vale uma casa assim tão grande, sem o carinho de uma mulher amada? Para muitos ela pode valer tudo, mas para mim ela já não vale nada. Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho, sem o amor dessa mulher. Vende-se uma casa, ao primeiro que chegar. Eu darei por qualquer preço, aqui eu não posso morar. Vende-se uma casa, dá-se por um preço qualquer. Eu não vou morar sozinho.

Você que já fez o seu exame de vista, traga sua receita de fora nas Óticas Águia Filmes, Barra do Mendes, e ganhe 30% de desconto. É isso mesmo, você que ouviu, 30% de desconto em óculos multifocal e visão simples. E tem mais, você pode adquirir seu lindo óculos solar com 15% de descontos. Preço bom e qualidade você só encontra nas Óticas Águia Filmes, Barra do Mendes, localizada na rua Landulfo Alves, próximo ao Thiago Calçados, na rua do Banco do Brasil. Se prepara, qualidade você vai encontrar, preço baixo aqui é o lugar, Madrepox, baby, chega pra cá. Prepare-se que chegou a maior promoção de todos os tempos em Barra do Mendes. Toda loja pela metade do preço. Isso mesmo, você não ouviu errado. Toda loja pela metade do preço. Venham conferir. Tem calças, blusas, conjuntos, shorts, peças a partir de R$10. Você não pode ficar fora dessa. Madre Imports Baby, em parceria com Tarsila Variedades, que também está com toda a loja de 30%, 40% e 50% de desconto. Venham conferir. Toda a loja da Madre Imports Baby pela metade do preço. E Tarsila Variedades com 30%, 40% e até 50% de desconto. Venham conferir. Estamos localizados na Galeria Campos, próximo ao Banco do Brasil. Promoção válida até o fim do mês de julho ou até durar o estoque. Madre Imports Baby, em parceria com Tarsila Variedades. É do jeitinho que o seu filho merece, Madre Imports Baby. Sexta Cavalgada Macambira. Vem aí, a Sexta Cavalgada Macambira, de São Bento de Barra do Mendes. Sexta Cavalgada Macambira. Dia 2 de setembro, sábado. Concentração às 10 horas da manhã, no Alto Posto Portal. Em seguida, desfile nas principais avenidas da cidade. Percurso de 12 quilômetros. Com a presença dos paredões, o Wilton Paredão e Silvio Paredão. Sexta Cavalgada Macambira. Pra vaquejada e pra cavalgada, selo cavalo e prepara a boiada. E a animação é por conta dele, locutor Fábio Almeida. A partir das 16h30, festa na Macambira de São Bento. Atrações confirmadas: Bom de Piseiro, Jefferson Lorde e Raizinho, o Vaqueiro Ostentação. É no meio do bolo que a gente fica louco e dá virote até mais. Sexta Cavalgada Macambira. Organização Grupo Macambira. Apoio Alano Som. Sexta Cavalgada Macambira. Não chama na pressão, a gente chama no piseiro. Sexta Cavalgada Macambira. O escritório HG Nova Contabilidade em Barra do Mendes, além dos seus serviços convencionais de abertura e fechamento de empresa, regularização das pendências fiscais, declaração de imposto de renda, entre outros serviços contábeis, agora também conta com a novidade. A HG Nova Contabilidade agora é também uma certificadora digital, credenciada em Barra do Mendes e região. E as novidades não terminam por aí. Compre, agende e valide seu certificado digital de forma totalmente online, sem precisar sair do conforto da sua casa. Certificado digital e CPF a partir de R$ 159. Certificado digital e CNPJ a partir de R$ 235. Certificado digital e jurídico e e-médico a partir de R$ 121. Entre muitos outros modelos de certificado digital. Entre em contato com os telefones Zap 71 99318-5845 e 71992540050. Fale com os contadores associados Helson e Gonçalo e venha conhecer o nosso leque de serviços disponíveis para você, empresário, e você, pessoa física. A HG Nova Contabilidade sempre inovando para oferecer o melhor serviço com qualidade para os seus clientes. HG Nova Contabilidade, escritório e certificadora digital. Chegou em Barra do Mendes a mais nova opção em farmácia, a Farma Center. Lá você encontra bom preço e qualidade. Além disso, você pode contar com o serviço de aferição de pressão arterial, teste de glicemia, aplicação de injetáveis, entre outros. A Farma Center está localizada na Rua Antônio Balbino, número 330, próxima à Prefeitura. Organização Samuel e Andresa. Farma Center, cuidando da sua saúde. Roberto Neto, quero saber de você, por que não consegui esquecer essa paixão proibida? Vem aí, a Noite da Seresta, em Gameleira de Barra do Mendes. Dia 11 de agosto, sexta-feira, no quiosque do Gil, com Carlos Ney e Neto Mariano. Eu falei, Carlos Ney, o cantor apaixonado, e Neto Mariano. Programação, às 14 horas, quadrangular de futebol society masculino. Às 19 horas, 7 da noite, bingo de R$500, cartela R$5, com os nossos revendedores autorizados. E às 21h, 9 da noite, tem a grande noite da Seresta, com Carlos Ney, o cantor apaixonado, e Neto e Mariano, no quiosque do Gil. Ingresso R$10 geral. Apoio, programa Top Mix de Ed Lourenço, Marcelo Alberto, esse nome tem história, Zezinho das Pedras, o maior comprador de pedras da região, o amigo Alcides, Ricardo do Trator, Doutor Simão, Mazinho Transportes, Ana Carla Variedades, Comercial Barra de Mário Jorge, Juca Pedreiro, Bai Mercado do Branco, PW Material para Construção, Vereador Miguel da Canarina, Posto Pedro Queiroz, Grupo Lua Nova em São Bento de Barra do Mendes, Pizzaria Esquina Degas e Delícias da Mone. Realização, João Alves, Diego e Sirlene. Dia 11 de agosto, sexta-feira, eu te vejo em Gameleira de Barra do Mendes, no quiosque do Gil, na Noite da Seresta, com Carlos Ney, o cantor apaixonado, e Neto e Mariano. Sem som no meu olho, eu tinha medo de encontrar na serra. Alô, alô, vaqueirama de toda a região, arreie o seu cavalo, vista o seu gibão, tá chegando aí a primeira vaquejada em Alagadício de Barra do Mendes, com pega de duas novilhas. É dia 12 de agosto, com as seguintes atrações: 9 horas da manhã, café para os vaqueiros; 11 horas, oração para os vaqueiros; meio-dia, pegada de duas novilhas. E lembrando que na brincadeira vai entrar uma jumenta, e o vaqueiro que pegar a jumenta ganha um prêmio de R$100 e um litro de dreia. E logo após a pega da novilha, tem almoço para os vaqueiros. E a locução fica por conta de Carlos Menezão. E atenção para as atrações do evento: Carlinhos do Piseiro, Neto Forrozeiro e Mariano. Dia 12 de agosto, em Alagadício de Barra do Mendes. A sonorização fica por conta de Benesson e o Elton Paredão. É dia 12 de agosto. E no local do evento, Pedro Trone fazendo toda a cobertura. Organização, Grupo Santo Antônio, Jucimara, Igor, Gerbinho, Dedezão e Carlos Menezão. É dia 12 de agosto, sabadão, e você é o nosso convidado. Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou. Oi, galera, boa tarde pra você, obrigado a todos pela audiência. Agora são 3 horas e 26 minutos. Aí eu quero avisar você, a todos vocês de Barra do Mendes, aos pedeiros, aos serventes, a você que gosta de marcar um bingo, vem aí sexta-feira lá no quiosque do Açude, viu, galera? É o bingo pra você comprar, bingo beneficente, a construção da capela da Santa Dulce dos Pobres. É só comprar, marcar e boa sorte, viu? A premiação é muito boa, viu? É a premiação de uma bicicleta 29, aro 29, uma bicicletinha de criança, 5 pacotes de cerveja e R$300 em dinheiro, viu? Ganhou, recebe na hora, viu, galera? É só comprar, marcar e boa sorte, viu? Será

Daí, galera, você curtiu aí, Ricardinho do Recife? Eu quero avisar você que esse programa tem nome da cachaça Dona Bela, pura e natural, bicho é bem gostosa, né, doido? Olha, galera, eu quero avisar você também que não perca, hein? É sexta-feira, vocês já sabem, hein? Sexta-feira sai a primeira premiação às 6 horas da tarde lá no quiosque do Açouro. Cartela, 1 é 7, 2 é 10, viu? Comprando as duas cartelas, você vai receber a cartelinha de graça para marcar o bingo de uma bicicletinha para a sua criança, viu? Vamos começando assim e vamos fazendo uns binguinhos aí pra gente agradar a todos os de Barra do Mendes, a todo o pessoal da região. Este bingo será beneficente à construção da capela da Santa Dulce dos Pobres, a Nossa Mãe, a padroeira da Bahia, a padroeira milagrosa, né? Em nome de Deus, em nome de todos, né? A gente avisa a todos vocês que vão comprar as cartelas amanhã. Amanhã não, é sexta-feira, eu estou passando em todos os comércios aí. Vou oferecer a cartela para quem vai nos ajudar, né, gente? Quem nos ajudar, a Santa Mãe Dulce vai ajudar também, né? Com as palavras boas, né? E é bom demais pra você que tá ligadinho, boa tarde, hein? Manda um abraço aí pra Pachola, lá na casa do idoso, viu? O rapaz é malino, ele é malino, só fica lá malinando, brincando mais os outros velhos, né, gente? Pessoal lá na casa dos idosos, um abraço pra vocês, obrigado aí a seu Milton e a todos vocês que estão com o rádio ligado. Você pediu e a gente toca, a gente tem que tocar, Tom e Gil, tocando as músicas que se quer, que se gosta, no Bregão Arrojado. Boa tarde! Oi, Gil! Guitarra, meu amigo Júnior. Segunda voz de teclado, Gil. Simbora. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber. É tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Só ser teu amigo não dá mais. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Só se teu amigo não dá mais. Oi, Gil! Vamos rodar junto no Roda Boteco. Só pra galera cachaceira, tá com o Pão Gil. Nada melhor que eu deixar você saber. Pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração. Me diz agora o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não. Só se teu amigo não dá mais. Sempre fui um grande amigo seu. Só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus. Estou apaixonado por você. Esse amor e vocês, ouça um instante. Eu estou apaixonado, meu bem, por você. Há muito tempo por esse momento eu espero, pra revelar o segredo da minha paixão. Que paixão doideira da peste, essa é bom, né, gente? Boa tarde a todos vocês, obrigado, hein? São 3 horas e 47 minutos, 3h47, mandar um abraço a todos vocês, em sua casa, na fazenda, né, pai? Aonde estiver, mandar um abraço para Tony Lourinho, pessoal da Cachaça Serra da Estiva, Vamberto, todo o pessoal de Areias, a você do Retiro, a você, meu amigo, meu irmão, a Carmelita, lá em Peixe, a Zizão, no bairro da Serrinha, a Dagmar e a todos vocês. Vocês pedirem, a gente toca Tom Gil, trazendo mais música pra você. É o Bregão, é sucesso, é alegria. São 3 horas e 47, boa tarde. Segura! Vai, vai! Beleza, gente, este programa tem nome da Casa do Agricultor, onde você vai encontrar de tudo para o seu animal de estimação. Rações, vitaminas, sementes selecionadas. Lá você vai encontrar a célula, a rênio. Você vai encontrar a infinidade de preços baixos na Casa do Agricultor. Eita, mandar um abraço para Guilherme, que não perde seu programa. A Dia de Zezão. Todo mundo ligadinho no Bregão, arrojado, que é sucesso, né, dois? Não vou É bom demais. Boa tarde, pessoal aí de Colina, Bairro de Muribeco, Santo Antônio. Pessoal de Carretão, Lapinha, você de São Bento de Cima, São Bento de Baixo, os meninos no engenho botando pra moer, doido. Botando pra moer, viu, pai? Eita, que é bom demais. Vamos segurar, viu, pai? Aqui é Tom e Gil, viu, velho? Obrigado a todos pela audiência, pela companhia, viu, pai? Esses cabras aqui fizeram sucesso, eles são da região lá de Xique-Xique, é de um povoado lá de Xique-Xique. Tocaram muito aí em São Paulo, fizeram sucesso. Oi, Gil! Olha pra você que tá ligadinho, boa tarde, obrigado. Esse programa tem nome do Supermercado Fique Lá e Sextão da Economia. Açougue Popular, venha pra cá, venha comprar carne, os preços mais baratos da região. Tá doidão, pai? Tá doidão? Carne a partir de R$30, carne de primeira. Vamos lá no Açougue Popular, viu, doido? Fica lá na Praça de Evento, bem pertinho da Casa de Peça de Anibinha, viu? O bicho botou meu, foi pra moer. Olha, eu quero avisar que hoje lá tinha buchadinha, viu? Não sei se já acabou, mas tinha buchadinha, viu? É o açougue do Edmilson, o açougue popular. Venha pra cá, venha fazer a festa, viu? É bom demais. Eita, que é só o filé da Babilônia. Agora são 3 horas e 52 minutos. É bom demais. Eita, que é só felicidade. Um abraço a todos vocês na sua casa, na fazenda, onde você estiver, meu filho. Você tá juntinho com a gente, né, Sabrina? A Iveta, a Natália. A todos vocês aí nas oficinas mecânicas, né, doido? É bom demais. Quer beber? beber. Ela diz que quer beber, quer beber, quer beber. Ela diz que quer beber, quer beber, quer beber. Ela diz que quer beber. Bora, bora, bora. Nos teclado pra toda a galera balançar. Simbora! Olha o love, love da escola. Tô em Gil, gente, a todos vocês, uma boa tarde, obrigado a todos pela confiança, pela companhia certa. E não esqueça, hein, não esqueça, nota na sua agenda, sexta-feira, 6 horas da tarde, Globo Girando, lá no quiosque do Açude. Vamos marcar o bingo, beneficente à construção da Capela da Santa Dulce dos Pobres. Olha, eu quero avisar você, você compra 3 cartelas, uma cartela é 7, 2 é 10, você comprando as 3, você já recebe a sua de graça para marcar bingo de uma bicicletinha de criança. Esse é o Festival de Prêmio. É só marcar, boa sorte! Sexta-feira, 6 horas da tarde. É Globo Girando e você marcando. Olha, eu quero avisar você que sexta-feira eu estou passando com um carro de som, hein? De todos os meus amigos comerciantes, para que comprem a cartela. Vamos ajudar, né, gente? Vamos começar a dar o pontapé na construção da Capela da Santa Dulce dos Pobres, para que nós inaugure no mês de outubro, viu? Manda um abraço para Donzinho Diniz! É só na batalha. Se Jurandir aí na roça, hein? Boa tarde, viu, velho? Todo mundo ligadinho que o bregão bota mesmo é pra detonar. Agora pra vocês são 3 horas e 59. Gente, obrigado a todos pela audiência. Esse programa tem nome da Santa Dulce dos Pobres, o Bom Jesus da Lapa, Nossa Senhora Aparecida, e a todos vocês que ficou juntinho comigo. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. E Deus é o nosso Pai, Deus é poderoso. Em nome de Deus, nós encerramos os nossos trabalhos. Boa tarde. Obrigado a todos que estão em sua fazenda, na roça, onde você estiver. Boa tarde, desse que vos fala, Rodelice, hein? Amanhã estarei de volta levando o melhor da manhã sertaneja. É bom demais! Eita, que chegou a final do nosso programa. Boa tarde, tchau, tchau, tchau, tchau. Lá fui! Boa tarde! É só na batata, né, mano? Mais uma pra você, que está aí ligadinho com o Tom Gil. Essa é a última pra você. Gente, obrigado a todos. São 4 horas em ponto. Pra você que está ligadinho, obrigado a todos que estão com o rádio ligado. Sintonizou, pediu, a gente toca. A gente toca o melhor das músicas brega. É o bregão, é sucesso. Fica aí na programação da Nova Mix. Fique juntinho comigo até as 5 da tarde, quando o Rob chegar, hein? Boa tarde! Vida de cão que eu tô levando, hein? Bora, Gil!

A esteticista é referência em drenagem, limpeza de pele e massagem relaxante. Confiança e segurança é com Jaira Fidelis, esteticista especialista em tratamentos corporais e faciais. Atendimento em Barra do Mendes, na Clínica Com. Rua José Joaquim 89, Centro, próximo da Farmácia Econômica e ao lado do Mercado São Luís, em Barra do Mendes, Bahia. Agende seu horário pelo WhatsApp 74 99995-4258. É a sua preferida. Milfarma, cuidando da sua saúde. A Milfarma está com novas promoções. Medicamentos de pressão a partir de R$2,49. Pomada para dor a partir de R$7,50. Vitamina para abrir o apetite a partir de R$14,99. Paracetamol R$3,99. Diclofenaco R$3,49. Kit com 3 escovas de dente R$6,99. Xarope expectorante R$12. Álcool gel 500ml R$9,99. Vitamina C R$5,99. Dipirona apenas R$1,59. Polaradex R$7,50. Loratadina R$4,99. Mil Farma, situada na Praça Senhor do Bonfim, ao lado da Inovar Cosméticos. E atenção, em caso de emergência, é só entrar em contato pelo telefone 749-9906-5366. Mil Farma, cuidando da sua saúde. Ai, papai, você vai gostar. Nas Óticas Águia Filmes, Barra do Mendes tem promoção em armações, lentes multifocais e transitions. Você que já fez o seu exame de vista, traga sua receita de fora. Nas Óticas Águia Filmes, Barra do Mendes e ganhe 30% de desconto. É isso mesmo, você que ouviu, 30% de desconto em óculos multifocal e visão simples. E tem mais, você pode adquirir seu lindo óculos solar com 15% de descontos. Preço bom e qualidade você só encontra nas Óticas Águia Filmes Barra do Mendes, localizada na rua Landulfo Alves, próximo ao Thiago Calçados, na rua do Banco do Brasil. Localizada na rua José Joaquim, ao lado do Mercado São Luís, em Barra do Mendes. Está localizado o Com. Consultório Odontológico Marilaine Miranda. Um espaço sofisticado, repleto dos melhores profissionais da região, capacitados para cuidar do seu sorriso. Aqui no Com, realizamos diversos tipos de procedimentos como clínico geral, ortodontia, aparelho, próteses, odontopediatria, radiologia e toda a parte da odontologia estética. Entre em contato através do WhatsApp 749-9108-2043 ou venha nos fazer uma visita. Temos flexibilidade de horários para melhor lhe atender. Seja com, seja consultório odontológico Marilaine Miranda. Açougue do Marcelão, o lugar ideal para você comprar carnes bovinas, suína, picanha, alcatra, coxão duro e mole, costela e fígado. O Açougue do Marcelão, além de carne da melhor qualidade, tem também carvão e cerveja estupidamente gelada. Aqui você já sai com tudo pronto para o churrasquinho do final de semana. Açougue do Marcelão, na Avenida Juracy Magalhães e ao lado do supermercado Estrela de Davi, em Barra do Mendes. Organização Pi e Rosilane. A cesta mensal fica muito mais econômica quando você compra no supermercado Estrela de Davi. Diz que compras pelo Zap 749-1179116. Rosane e Davi agradecem sua preferência. Supermercado Estrela de Davi, Praça Senhor do Bonfim, Barra do Mendes. A Farmácia Mais Saúde está com uma mega promoção em medicamentos. Na Farmácia Mais Saúde você encontra o melhor atendimento e os maiores descontos em medicamentos. cobrimos qualquer oferta da cidade. Traga seu orçamento e comprove. A Farmácia Mais Saúde é a melhor e a mais completa farmácia de Barra do Mendes. E eu me entreguei, entrei de coração. Agora o sonho de comprar um lote pode se tornar real. Dr. Benatinho está vendendo lotes no povoado de Colina com 1.000 metros quadrados. Isso mesmo, Dr. Benatinho está vendendo lotes no povoado de Colina de 1.000 metros quadrados, com água na frente do lote e energia próxima. Entre em contato agora mesmo com o Dr. Benatinho através do telefone zap 719-8871-6600. Fale direto com o Dr. Benatinho. Agora é hora de realizar o seu sonho. Assim você mata o papai, hein? Todo mundo me condena porque gosto de alguém. Dizem que não vale a pena, que esse amor não me convém. Ah, se eu pudesse controlar meu sentimento, eu não pensaria nela em nenhum momento. O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço. Falam mal do seu vestido, transparente até demais. Todo dia uma notícia diferente alguém me traz. Por qualquer motivo ela me deixa sozinho. Quanto mais me deixa só, mais quero seu carinho. O que será isso? Será que é feitiço? É mais que feitiço, um doce feitiço. Com seu jeito elegante, ela sempre é notícia. Dizem que ela me engana, falam isso por malícia, para magoar meu coração apaixonado. Mas eu sei que todos querem ser seu namorado.